prefiro fazer umas lines. No fundo eu sei que não é só eu que grito, levando a solução pra erros que eu imito. Vivo na era em que tudo é relativo, mas disseram pro meu coração que paz do espírito é mito. Salve, salve galera, aqui é o pastor John Souza. E a gente tá aí na sequência, no segundo episódio da nossa série Apocalipse Now. Não olhe pro futuro, não olhe pro passado, olhe pro seu lado. Capítulo 2, eu quero dizer para vocês que há quatro arquetipias diferentes de igreja, jeitos de se pensar igreja, e tudo isso vindo da construção de cidade. Por isso a importância da gente repensar a nossa cidade, porque repensando a nossa cidade, construímos um novo modo de se olhar para a igreja. Nós temos ali quatro igrejas. Nós temos Éfeso como uma grande metrópole. Éfeso era uma cidade cosmopolita, igual São Paulo, agitada, fumaça, carruagem, biga, um nego andando para um lado e para o outro. Era uma grande metrópole, uma grande cidade. É um lugar que o Senhor disse que, por conta provavelmente dessa agitação do coração, de tanta coisa funcionando na mente, eles perderam o primeiro amor. Não é difícil, gente, perder o amor no meio de um coração agitado, no meio de uma agitação cosmopolita, no meio da fumaça e da poeira que os carros e as bigas levantavam para tudo quanto é lado. Nós temos logo em seguida uma cidade meio hippie, né? Meio contemplativa. Nós temos Esmirna, que era a cidade do poeta, dramaturgo Homero. Um lugar que Jesus ele não tem nada para falar contra. É a cidade que ia morar aquele teu amigo que cursa sociologia e filosofia e anda com um livro Capital debaixo do sovaco. Ele devia ir para Esmirna, porque lá Jesus diz que eles são pobres. Eles não são uma metrópole como Éfeso e nem um centro comercial como Pérgamo. Eles são uma cidade meio pobre, meio contemplativa, que passa muito problema por conta da sua pobreza, mas eles são gente boa de Deus. Eles escolheram o melhor da vida. Logo em seguida nós vamos ter Pérgamo, que o próprio nome já diz, né? Lá que se inventou essa nova maneira de se guardar qualquer tipo de escrito, chamado pergaminho. Antigamente tudo era escrito em pele de animais ou em tábuas, que eram produtos completamente perecíveis, que se quebravam e se perdiam com o tempo. Lá em Pérgamo era um grande polo administrativo, uma cidade administrativa. E temos Tiatira, que no livro de Atos é a cidade de Lídia, uma grande comerciante. Era um polo comercial. E a gente está falando de completas e distintas cidades em suas características. Cidades que agem e que são de uma maneira específica. E isso muda completamente a forma delas serem igreja. Porque a gente fica tentando o tempo todo mudar a igreja. A gente começa a fazer movimentos de dentro da igreja, achando que a gente vai convencer ela a olhar para o caminho certo. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que Jesus está olhando para a igreja, gente. Jesus está olhando, ele manda João escrever cartas para as igrejas, porque ele estava olhando para as igrejas. Sabe que um dia a gente vai ter que sentar nessa mesa, nesse bar escuro, com aquela meia luz, com a cerveja quente, olhar nos olhos de Jesus e ouvir o que ele tem para dizer sobre a gente. Talvez no fundo esteja tocando uma música do Vando, talvez no fundo esteja tocando Emílio Santiago, Saigon, talvez de fundo esteja tocando qualquer música triste ou uma música feliz. Mas o que a gente tem certeza que vai acontecer é que um dia, como igreja, como comunidade, nós vamos ter que nos sentar na frente de Jesus e ouvir o que ele tem para dizer. Éfeso talvez seja a cidade em que mais facilmente as arquetipias da agitação nos faz compreender o que, que Jesus pontua a eles, por que eles perderam o primeiro amor. Eu não vou meter a cada característica. eu quero dizer para vocês é que Jesus está olhando para a igreja. Eu não quero dar uma interpretação teológica de algum segmento completamente dispensacionalista para poder ficar falando de eras, da igreja, isso, daquilo. Eu quero dizer para você que características de igreja levam pessoas como sociedade a mudar o seu contexto ou permanecer sendo do jeito que é. A cidade está ditando como funciona a igreja. E a gente precisa dizer que nós da igreja vamos dizer para a cidade como que o nosso mestre é. O que que nós encontramos em Jesus? Que tipo de paz que nós encontramos em Cristo? E aí, sentando de frente para esse Cristo, sabendo que ele está olhando para a igreja, que ele é o dono da igreja, que ele é o senhor da igreja e que a igreja não serve a ninguém exceto a Trindade, a gente precisa ter a pura e a total consciência que ele vai ter coisas para dizer. Talvez ele não seja tão duro como ele foi lá com Laodiceia, que ele estava perto de vomitar da boca. Talvez ele não seja tão duro, ou talvez ele não seja tão condescendente como foi com Esmirna, a cidade poética. Mas a gente precisa saber e entender que Jesus vai olhar um dia para a igreja, para a comunidade que sai a partir de nós e tem algo a dizer sobre ela. A gente precisa entender que as características da cidade vão inevitavelmente apontar para um tipo de igreja. E é isso que o texto de Apocalipse ele está salientando o tempo todo. Ele não está só falando de uma igreja que é temporal e pontual, tópica, da onde que se contempla de frente da ilha de Patmos, todas elas. Ele está dizendo de maneira eterna que características da cidade vão alterar a forma que nós nos comportamos como igreja. Porque a gente pode cair no erro de achar e ter esse discurso, como eu já ouvi de algumas pessoas, que, mas a igreja somos nós. Não, querido, você é no máximo templo do Espírito Santo. A igreja é coletivo, é um conjunto de gente, é uma comunidade de gente. E essa cidade que você vive hoje, sabe? Pode ser Friburgo, que é a minha cidade. Pode ser Rio de Janeiro, que é a sua. Ou São Paulo. Ou, sei lá, Fernando Falcão, no Maranhão. Pode ser qualquer tipo de cidade. Mas a cidade em si, a maneira com que a cidade se movimenta, dita diretamente como que a igreja é. E isso devia ser o contrário. Nós, como igreja, quando carregamos em nós o Cristo ressurreto, o perdão, a libertação, e não uma libertação que torna a pessoa dependente de nós, mas uma libertação de autonomia, que torna a pessoa consciente daquilo que é e da onde que pode chegar sendo ela mesma, entendendo que nós precisamos muito mais ser do que ter. E isso também é uma síntese que Jesus deixa para as igrejas. Ele está passeando no meio dos sete candelabros, ele está passeando no meio da igreja com um poder, com as estrelas na sua mão. A gente precisa entender que em dado momento, sentando na frente de Cristo, a gente pode encontrar coisas que não são tão agradáveis. A gente pode encontrar críticas que sejam duras para a gente. A gente pode encontrar deficiências que nós não enxergamos em nós. E como permanecer sendo igreja, sabendo que o Senhor da igreja não tem uma boa notícia para a gente? Ele vai dizer para a gente que ele tem um galardão para o que vencer, para aquele que permanecer, para aquele que encontrar a cura, para aquele que voltar atrás. Pode ser um novo nome, pode ser a coroa da vida, pode ser o fruto da vida. Mas a gente precisa entender que a gente precisa avançar como igreja e não ser refém da agitação e da arquetipia da nossa cidade. É isso que o capítulo 2 de Apocalipse, logo em seguida o capítulo 3, vai estar dizendo para a gente. Que cada cidade com sua característica formata um tipo de igreja e que cada igreja, de alguma forma, vai ter uma ação na cidade. Sendo a cidade algo completamente turbulento e a igreja, por consequência, também, nós só vamos gerar turbulência e burburinho no meio da cidade. Mas quando a igreja se compromete em ser uma resposta do Cristo vivo, apontando para a redenção da cruz no meio da cidade, aonde ela está inserida, no meio do bairro onde ela está inserida, nós mudamos a rota e a maneira de como a cidade se comporta. A gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. A gente precisa pensar como que nós estamos absorvendo as culturas da cidade. E o que que isso, de alguma forma, tem afetado o modo da gente ser igreja. O quanto que essa loucura comercial, esse mundo que não é cooperativista, mas é um mundo competitivo, tem afetado a nossa forma de ser parecido com Jesus. Ou esse mundo administrativo que quer cada coisa no seu devido lugar, como se fosse um transtorno obsessivo, compulsivo, como que isso tem afetado a forma da gente ser como Jesus? Ou essa agitação, essa poeira louca que a gente vive, como que isso tem afetado a maneira da gente ser como Jesus? É isso que o capítulo 2 de Apocalipse, quando você não tem que olhar para o futuro, não tem que olhar para o passado, você só precisa olhar para o seu lado. E é isso aí, galera. Esse é o final do nosso podcast sobre o Apocalipse, né? Continue acompanhando a gente pelas nossas redes sociais. Podem me adicionar lá também, John Souza. Estamos juntos e um grande abraço para vocês.